Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, parti o pop live que me espera. Fui, parti o pop live que me espera. Fui, parti o pop live que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Para ti, safadona. Paredão do Federal. Fui, parti o pop live que me espera. Total. Vivo num sufoco, como ser um pensamento.

Bragança Som Automotivo. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Show, oh, Wesley Nandinho.

Arrebentão Automotivo. Alô, DJ Mariano! Pra cima! Soy el fuego que... If you get to hear me now, Stop the fucking beat. Stop the fucking beat.

Paulo do Monte. Uno acabou o sossego. Vai, meu filho! Aquela balada gastei cantado e você disse não. Saquei a garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração. Safado, aprende ligeiro, ficou viciado, uísque com gelo. Nem choro, só preciso nem mago no meu repertório, não tem desespero. Eita, mundinho pequeno, que nunca deu voltas em vão. Hoje é você quem tá sofrendo, vai continuar sofrendo. O mesmo mundo que me deu, vou te devolver. Eu tô de boa, tô de boaça. Tá batendo certo, é cada bolo doido massa. Eu tô de boa, tô de boaça. Cê tô de novo. Eu tô de... Eita! Tchá, tchá, tchá. Lembra daquela balada que achei cantada e você disse não. Sequei a garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração. Safado, aprendi ligeiro, ficou viciado, nem escorregueiro. Nem choro, sofre, se nem mago no meu repertório, não tem desespero. Eita, mudinho pequeno, que nunca deu faltas em vão. Hoje é você quem está sofrendo, vai continuar sofrendo. Geral, mãozinha pra cima, tô te devolvendo. De novo, tô te devolvendo. GPSM, tô de boa, tá batendo certo, é carambolo. Eu tô de boa, tá batendo certo, é carambolo, bolo. Nem GPS me acha. Vai, vai, vai. Ei, meu Deus. Bom demais, safadão. Bragança Som Automotivo. A partir de agora, não nos responsabilizamos pela adrenalina. E vocês vão sentir a partir deste exato momento. Pra cima! Pra cima! Daiane Show. Loja Paula Variedade. Batilha, aparelhagem que me espera. Danadão, o som das bicadas. Gol Boladão. Prisma Pancadão. Ai, caralho. Agora eu quero ver. Dá o tom aí. Deixa pra lá. Siena Pancadão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no Mariano, baile funk com as amigas. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Daiane Show, Daiane Show. DJ Yaman, o respeitado de Mojó. Essa

mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como JC animales. Computer. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hasta que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. JK Celulares. Vamos, vamos. Batidão. Link Arte Mídia Visual. DJ Mariano e mais um New Set Live. Onda Ciclos. Party people in the place to be. Are you listening? Lotérica Cantinho da Sorte. DJ Ivan Macedo. Tenho tudo aqui do mundo, nega, que eu queria ter. Só não fico o tempo todo perto de você. Tô andando no espaço, tô voando com os braços, tô cheirando cangote, tô brincando de amasso. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Quando eu tiver idosa, eu te juro te amar também. Oh, me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, eu vou te sentir. Me libera, nega, vem pro rolo do mundo. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, eu vou te sentir. Me libera, nega, vem pro rolo do mundo. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Ladies and gentlemen,